A pessoa não falou nada, não contou nada da vida e a pessoa foi enganada, entendeu? Mas eu acho assim, que se você for procurar um espírita e cartomante e a pessoa não souber desvendar nada da sua vida, se você pagar um trabalho a uma pessoa dessa daí, é porque você tá querendo ser enganado ou enganada. Porque você já viu que a pessoa não sabe de nada, entendeu? Que é muitas pessoas que inventam que sabem trabalhar nessa área para ficar enganando as pessoas, entendeu? Pessoas que dizem, eu sou do Codó do Maranhão, eu sou da Bahia. Para você achar que ele é da Bahia, do Codó do Maranhão, sabe tudo. Não, não é assim. Quem trabalha nessa área, quem trabalha no lado espiritual, ele já nasce com dom. É um dom de nascença. Não precisa estudar em Bahia, em Codó do Maranhão. Não, não precisa dessas coisas. Você já nasce com aquele dom de desvendar a vida da pessoa, ter a sabedoria de curar uma pessoa de uma doença misteriosa. Madame Rosa, e o que é doença misteriosa? Doença misteriosa, minha gente, é aquele problema de saúde que chega em cima de você. Você gasta tudo que tem até o que não tem. Você vai para um médico, vai para outro, faz exame, toma medicamento, mas você não vê resultado. Isso aí se chama doença misteriosa. Aquela pessoa que você tem depravado na bebida, eu trato dessa pessoa. Aquela pessoa que muitas das vezes quer sair, tem vontade de sair, mas não consegue, entendeu? O inimigo, o lado maldoso domina mais do que você, entendeu? Você querer sair fora, mas você não consegue. Porque bebida é coisa que pertence ao diabo, é coisa que pertence ao Satanás. Todos nós sabemos disso. Aonde tem bebida, o sujo, coisa ruim, está sempre arrodeando. Ali só acontece briga, desavença. Quantas e quantas pessoas? Não bebe mais um amigo? Aquele amigo que é amigo do copo. É só amigo do copo. Mas não é um amigo. Quando você está lá no hospital, ele vai passar uma noite com você, passar um dia com você, perguntar o que você está precisando. Entendeu? Então, às vezes, dois amigos bebendo e um mata o outro. Pra você ver, né? Que bebida não faz. Aí, eu converso com várias mães de família, aqui na cidade, em outras cidades que eu trabalho, e pessoas que dizem assim, Dona Rosa, eu me preocupo tanto, mas a minha família diz assim, você vai acabar adoecendo com tanta preocupação, deixa pra lá. Mas minha gente, a gente tem que entender uma coisa. Isso não é coisa de você falar com a mãe de família. Jamais ela vai deixar seu filho pra lá. Ninguém tem essa coragem, entendeu? A mãe pra abandonar um filho, ela precisa ser uma mãe muito ruim, entendeu? Muito ruim, porque você tem que entender que é uma coisa que saiu de você, entendeu? É seu sangue que corre na veia. Então, o melhor é você procurar a resolver o problema. E se você só ficar em casa dizendo que tem um problema, você nunca vai achar a solução. Você tem que tentar resolver seu problema. Porque por mais que você tenha um grande problema, mas você tem que sempre lembrar que no meio de um grande problema, existe um grande Deus que Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o possível naquilo que na vida do ser humano, na vida que a gente do ser humano acha que é possível, mas ele pode fazer virar o impossível virar possível. Isso aí é verdade, com toda certeza do mundo. Então, a espírita cartomante Madame Rosa trabalha em quê? Todos os lados de fazer o bem. Tirar um mau vizinho de perto de você, uma pessoa que lhe atenta 24 horas. Eu tô fazendo mal? Não, tô fazendo bem. Porque você tem uma pessoa que lhe atenta muito, mau vizinho, que tira sua paz, seu sossego. Você todo dia discute mais aquela pessoa. Às vezes você às vezes você aguenta calado, mas não é toda hora, não é todo dia que a gente tá pronto para aguentar de tudo, entendeu? Chega uma hora de você explodir. E qual é o melhor remédio? É você afastar. Dona Rosa, eu passo por um problema desse, mas eu não vou à procura da senhora, porque eu tenho uma pessoa que é muito mau vizinho meu, mas ele mora na casa dele. Eu não quero saber se ele mora em casa alugada, se ele mora na casa dele. Eu lhe garanto a você de eu fazer um trabalho e botar ele se afastar de você para nunca mais voltar. É, trato de doenças misteriosas, como acabei de falar. Trato de doenças também naturais, como tem pessoas que têm problema de hemorroia, pessoas que têm problema de gripe mal curada, tosse cheia, tosse seca. Então, eu trato de muita coisa que você nem imagina. Com verdadeiras garrafadas daquela de você usar, bater e valer, entendeu? Banho abre caminho, você que se encontra numa situação difícil, tudo difícil para você, as portas fechadas, você não tem saída. Então, tudo que for para fazer o bem a você, para ajudar você, eu sei fazer. Eu só não trabalho dos dois lados, como muitas pessoas passam, fazendo às vezes programa e dizendo que faz e desfaz e bota e tira, não. Porque eu acho não, eu tenho certeza. Quem vive de fazer o mal, ele não vai ter poder de fazer o bem a ninguém. Se você é uma pessoa que você tem coragem de fazer uma macumba, de desgraçar a vida de uma pessoa, você não vai ter poder nem sabedoria para desmanchar. Você escolhe, ou você vive de fazer o mal, ou você vive de fazer o bem. Eu escolhi fazer o bem, estou muito feliz em fazer o bem às pessoas. Eu me sinto muito realizada em poder ajudar fazendo o bem. Maldade eu nem quero fazer, nem tenho interesse de fazer, e nunca me passou pela minha cabeça de fazer maldade a ninguém, entendeu? É por isso que eu já aviso no meu programa. Se você for à minha procura, mas se você for à procura para fazer coisa errada com alguém, você nem vá, porque vai ser perda de tempo seu. Você vai dar sua viagem perdida. Vamos com uma cartinha que a pessoa não pode colocar seu nome, só as iniciais. QRRV, aqui mesmo da cidade, e a pessoa diz assim: Bom dia, Dona Rosa. Eu sou uma moça solteira e faz 3 anos que vivo envolvida com um homem casado. Gostaria de saber se a senhora pode me ajudar, pois ele promete, me dá promessas de sair fora da esposa dele e não consegue se sair. E eu queria que a senhora me falasse se a senhora pode fazer um trabalho para ele desistir de viver com a esposa dele e viver comigo. Por favor, estou aguardando a resposta. E a resposta que eu tenho para você é que eu não faço esse tipo de trabalho, entendeu? Eu acho que você está num canto errado, na hora errada. Eu tenho certeza que você tem que sair fora, deixar ele viver. Essa pessoa que você vive, eu nunca vi você nem essa pessoa. Mas sei que ele tem 5 filhos e você está destruindo uma família. A gente não consegue construir felicidade em cima de desgraça de ninguém, entendeu? Então, você diz que você é uma moça solteira. O que é que você tem que fazer? É sair fora dessa pessoa e procurar uma pessoa que não tenha compromisso, ou seja, separado, um viúvo, um rapaz, e viver sua vida e começar um relacionamento certo. Porque tudo que começa errado vai terminar errado. E você começou uma situação muito errada, entendeu? Então eu acho que você tem que sair fora. Eu não faço esse tipo de trabalho. É besteira você mandar mensagem para mim, você mandar carta aqui para a emissora, você entrar em contato com o meu telefone para fazer essas coisas, porque vai ser perda de tempo seu, entendeu? Então vamos com mais uma cartinha de Sam. Sandra Mara Maria de Jesus Pereira, e diz assim: Dona Rosa, eu estava com problema na minha garganta, uma rouquidão tão forte, e toda semana minha garganta inflamava. Ficou numa situação que eu procurei um médico e o médico disse que não podia estar passando um antibiótico atrás do outro, porque ia ficar numa situação que antibiótico de nenhum mais servia para mim. A senhora mesmo sabe, a gente não pode tomar muito medicamento. E gostaria de agradecer pelo que a senhora fez por mim. Graças a Deus e a senhora, eu estou boazinha da minha garganta. Já vai fazer 2 meses que procurei a senhora e graças a Deus não sinto mais nada. Só tenho a agradecer a Deus e a senhora. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado você por ter me procurado, ter confiado em mim. E quero lhe falar que o que o médico falou foi a pura realidade. A gente não pode tomar muito antibiótico. Isso aí todos nós sabemos. Porque quando você usa antibiótico demais, você às vezes pode aparecer com uma infecção gravíssima. É um problema pulmonar, um problema em qualquer canto do seu corpo. E você, aquele medicamento não vai mais ter o poder de servir a você, entendeu? Então, você sabe que isso, o problema da sua garganta não era problema para médico, era uma coisa botada, colocaram para até aparecer CA na sua garganta, câncer. Eu lhe expliquei tudo com detalhe, retirei, fiz a limpeza e você está bem. E graças a Deus, por Deus, eu agradeço todos os dias a Deus por eu ter nascido com essa sabedoria de saber resolver o seu problema. De deixar aquela mãe de família, aquele pai de família feliz da vida. Você não queira saber quantas mensagens eu recebo por dia. Dona Rosa, eu agradeço a Deus por a senhora ter aparecido na nossa vida. Dona Rosa, o seu nome está nas minhas orações. Quando eu vou rezar à noite para os meus filhos, eu rezo para a senhora também. Isso é muito gratificante. Porque às vezes tem pessoas que acham que gratificante, que ajudar é você pegar tudo que tem e dar a ele. Não é assim. Às vezes você ajuda com a palavra, às vezes você, a pessoa está com a cabeça quente, você começa a conversar com a pessoa, começa a dialogar com aquela pessoa. Bater um papo, como diz o ditado popular, e você tira aqueles maus pensamentos da sua cabeça, entendeu? Vamos com mais uma cartinha de Aleixo José da Silva Barreto de Sá. Ele diz assim: Dona Rosa, resolvi procurar a senhora porque eu tinha dores em todo o meu corpo. A minha junta, fiz um exame de ressonância, fiz vários tipos de exame e o médico me falou que tinha umas partes dos meus ossos, como os meus ombros, o joelho, estava se desgastando. Dona Rosa, eram umas dores, umas pontadas tão fortes. E eu trincava os dentes, eu fechava os olhos. Mas graças a Deus e a senhora, depois que eu procurei a senhora, essas dores desapareceram. Foi embora do meu corpo, eu estou muito feliz, eu estou muito contente. Eu estou trabalhando da roça, eu já estou fazendo o que eu gostava de fazer. Trabalhar, cuidar da minha luta e eu estou sem dor, estou sem sentir nada de dor. Estou me alimentando muito bem e dormindo a noite toda. Só tenho a agradecer a Deus e a senhora. Muito obrigado. Graças a Deus, meu amigo, que deu certo para você. Graças a Deus que você está bem. Vamos com mais uma cartinha de Elisângela Maria Dantas Torres da Costa, que diz assim: Dona Rosa, eu tinha um problema na minha coluna, que eu não podia me abaixar, eu não podia passar muito tempo em pé. Eu sofria demais. Era umas pontadas na coluna, uma queimação que eu sentia, era uma dor que dava gastura. Uma hora era sensação de frio, outra hora era sensação de calor, sensação de dormência. E nesse período eu perdi meu emprego porque não podia mais trabalhar. Procurei médico, tomei remédio e já não aguentava mais ver medicamento na minha frente. A senhora fez o tratamento em mim, espiritual, e graças a Deus as dores foram embora de mim. Para nunca mais voltar, a dor na minha coluna eu não sinto mais. Eu me abaixo, me levanto, fico em pé, fico sentada horas e horas e não sinto mais. Graças a Deus, vale a pena procurar a senhora. Graças a Deus, minha amiga, que deu certo para você. E dá certo se você for colocar Deus em primeiro lugar. Eu não quero que você me coloque em primeiro lugar, não. Eu vou procurar com muita fé na Madame Rosa. Não, você vai me procurar com muita fé em Deus. Pensamento positivo que as coisas vão dar certo para você e não tem como dar errado. Vamos com mais uma cartinha de Arnaldo Araújo Bernardino Soares de Souza, que diz assim: Dona Rosa, eu apareci com a dor no meu joelho e no meu calcanhar, que meus dedos dos pés inchou tanto que se afastou um dedo do outro. Eu estava vendo a hora estourar. Era tanta sensação, as dores eram tão fortes que me dava desmaio. Eu chegava a desmaiar de tanta dor. Eu achava que eu estava com CA nos meus ossos. Resolver procurar a senhora foi a melhor coisa. Fui aí mais minha esposa e desde o dia que eu saí daí que a dor desapareceu. A senhora faz milagre acontecer. Eu sou muito grato pelo que a senhora fez por mim. A senhora já conseguiu ajudar muita gente da minha família, não só a mim, como a muitas pessoas da minha família. Eu estou passando seu contato para quem precisa, porque vale a pena ter uma consulta com a senhora. A senhora é uma pessoa divina. Muito obrigado, mas quero deixar bem claro que milagre só quem faz é Deus. Você pode até pensar que eu faço milagre, mas jamais eu tenho o poder de fazer milagre, porque milagre só quem pode fazer é Deus. Louvado seja seu santo nome. Jesus Cristo, ele sim faz acontecer milagre. Mas eu não, eu nasci com uma sabedoria muito grande no lado espiritual. Quando eu falo para você que eu sou uma profissional de mão cheia e me garanto no que eu faço, é porque eu tenho a certeza do que eu estou falando. Eu não quero saber se você conversou já com A, nem com B, com não sei quem que passou aqui. Eu não interessa saber. Não interessa saber quem lhe enganou, mas se você for à minha procura, eu vou prometer a você aquilo que eu sei fazer. Porque a verdade nunca cai no chão, a verdade sempre prevalece. A verdade, mentira, tem perna curta. Então não adianta você andar com mentira, você tem que andar com a verdade. Vamos com mais uma cartinha de Fabiola Fernanda da Conceição Félix da Costa, que diz assim: Dona Rosa, resolvi procurar a senhora porque eu tenho um problema nos meus seios que eu cheguei a fazer ultrassom, tomografia, todo tipo de exame que você possa imaginar. Por último, fui para o mastologista, fui para vários, na verdade. Todos diziam que era nervosismo meu, que era do sistema nervoso e eu não tinha nada, mas eu digo à senhora com toda certeza, era um aperreio muito grande. Meus seios inchavam tanto, ficava tão vermelho, eu não podia nem triscar. E eu ficava muito agoniada, vendo a hora descobrir um câncer de mama. E eu já estava tão perturbada que já esse problema já tinha me trazido até problema de depressão. Mas falei com a senhora e a senhora descobriu outras coisas em cima de mim, retirou, fez a limpeza e graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus, a dor desapareceu. Vamos com mais uma carta de Maria Firmino do Nascimento Brito dos Santos, que diz assim: Dona Rosa, eu tinha 3 filhos que vivia, pois eu conto aqui na emissora e conto a quem me procurar. Eu tinha 3 filhos que vivia, fui à sua casa, no dia que eu estive na sua casa que fiz uma consulta com a senhora. A partir daquele momento que eu paguei o trabalho para 2, consegui pagar o trabalho para 2, filho meu, todos 2 parou de beber. E agora, por último, o terceiro, meu filho falou que não quer mais ver nem bebida na frente dele. Ele falou para mim que quem oferecer bebida a ele, compra uma briga com ele. Criou nojo, criou abuso. Eles passam por longe de bar. Dona Rosa, era um sofrimento tão grande final de semana. Eu ficava doente, minha pressão ia lá para os olhos dos pau. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu estava adoecendo aos poucos, não tinha mais saúde. Mas graças a Deus a senhora conseguiu tirar 3 filhos meus da bebida. Eu só tenho a agradecer a Deus e a senhora pelo seu maravilhoso trabalho. Eles estão trabalhando, estão muito bem. E só tenho a agradecer a Deus. Graças a Deus, minha amiga. Trabalhar com qualidade trabalhar e você trabalhar de verdade, você vê resultado. Não tem como você não ver resultado, entendeu? Só se você for uma pessoa muito negativa para isso acontecer com você. Entendeu? Então, eu estou à sua disposição. Qualquer hora, do dia ou da noite que você entrar em contato comigo. E pessoalmente, toda sexta-feira eu estou aqui na cidade. Então, você quer marcar? E assim chegamos ao final de mais um programa, Uma Luz no Seu Caminho. Agradecemos a sua companhia e lembramos que se você está enfrentando dificuldades, não hesite em procurar a ajuda da Madame Rosa. Para consultas, ligue para o DDD 84 99807 0715 ou o DDD 84 99812 5298. Que a luz e a paz estejam sempre com você. 7 horas. A hora certa na Rádio Cidade em Avisa é o Baratão Home Center. Super Novembro Black. Produtos promocionais valendo até o dia 8 de novembro. Porcelanato Cerbras, 94,5 por 94,5. Ícaro Polido HD de 89,90 por apenas 74,99. Piso Ariely 54 por 54 Riviera. Bege de 38 por apenas 26,99. Piso Rocha Forte 33 por 57 de 38 por apenas 27,49. São os menores preços do ano em materiais essenciais para cada etapa do seu projeto. Baratão Home Center, tradição, preço baixo e qualidade. Na saída para Iguatu, no centro de Campos Salles. A organização é do Vanim. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo atuante. Cidadão representado. Presidente Silvio Pinto. Você está sintonizado na ZYE 420. Rádio Cidade 103,5 FM. 40 anos no ar, falando a língua do povo. Rádio Cidade de Campos Salles, Ceará. O tempo todo com você. Toca o melhor da música, da informação e do entretenimento. Organização, Dr. Paulo Ney Martins e Cristian Martins. Mania de fazer bem feito. Do Ceará e no YouTube TV ANC. Então, vem com a gente, faz parte desse programa, participe já mandando mensagem pelo 984-56-1609, 984-56-1609. O programa de hoje já começa no pique da sexta-feira. Bom dia pra você, Werner. Muito bom dia, Eudes Viana. Bom dia, Adalberto Júnior. Aí, você tá percebendo, né? A voz um pouco marroquidão, porque aconteceu alguma coisa ontem na Arena Castelão, por volta aí do Alvinegro de Porangabuçu. Mas saudações alvinegras para todos os ouvintes também. Um abraço para os tricolores. Ontem teve Clássico Rei, empate, um jogaço. E claro, mostrando que a torcida cearense sabe dar show, sabe fazer um grande espetáculo. É isso mesmo, né, Eudes? A gente vai falar sobre diversos assuntos aqui no nosso Ceará em Rede, terminando mais uma semana. A gente completou um mês, né, nessa semana aqui de Ceará em Rede, trazendo sempre a informação de manhã, até porque se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Ceará em Rede. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto de lei que prevê reclusão para o tráfico de animais silvestres e endurece as penalidades para casos de maus tratos. Com a nova norma, o crime passa a ter pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa, podendo o período de reclusão variar de 3 a 8 anos em situações agravantes. O texto aprovado com 427 votos favoráveis e apenas um contrário estabelece punições mais severas em caso com fatores agravantes, como crime cometido contra espécie rara ou ameaçada de extinção, quando o autor tiver cargo público, em situações que envolvam crueldade, uso de arma de fogo ou quando o crime resultar na morte do animal, entre outras circunstâncias. O projeto também inclui agravantes nos delitos de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, seja nativos ou exóticos, no caso de equídeos como cavalos e jumentos, e além de uma pena mais alta, que será retirada a guarda do animal do responsável pela agressão. Nesses casos, a conduta não será considerada criminosa quando estiver autorizada por órgão agropecuário. Isso é um ponto interessante, né, Eudes? Dos 427 votos, apenas um contrário. Entendi muito, mas tudo bem. Pois é. A legislação atual prevê pena de 6 meses a 1 ano de prisão para esses tipos de infrações. O Trecho do projeto de lei que aumenta a punição por maus-tratos contra equídeos foi inspirado em um caso em um cavalo mutilado em Bananal, São Paulo, episódio que comoveu o país. O texto agora segue para o Senado Federal, onde será avaliado pelos parlamentares. E a gente fica sempre na bronca que se você não quiser criar um animal, não gostar de animal, não crie. Nem invente de adotar, invente, se você não tem as condições necessárias para depois abandonar. Então isso não é legal. E a Prefeitura de Fortaleza promove nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, então praticamente quando terminar o Ceará em Rede, você pode ainda participar, um leilão com 509 lotes de veículos apreendidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC. Os lances serão realizados exclusivamente pela internet, por meio do site do leiloeiro oficial Celso Cunha Leilões. Lá no portal da Notícia do Ceará você pode encontrar essa matéria e lá tem um link aí do leiloeiro oficial Celso Cunha Leilões. De acordo com a AMC, estarão disponíveis automóveis, motocicletas, motonetas, ciclomotores e equipamentos classificados como sucata. Todos os itens foram removidos há mais de 60 dias e não foram regularizados ou reclamados por seus proprietários. Dê uma olhada lá no site, realmente tem coisa que você pode aproveitar, viu? Para participar é necessário o cadastro prévio no site do leiloeiro, com o objetivo de gerar login e habilitar a participação nos lances. A AMC ressalta que apenas o leiloeiro oficial está autorizado a conduzir o processo em nome do órgão. O leilão é aberto a pessoas físicas, maiores de idade ou emancipadas, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Empresas também podem participar, desde que possuam o CNPJ ativo e estejam regulares junto ao INSS e à Justiça do Trabalho. O impacto estimado no Ceará da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF, para quem recebe até R$5.000 de salário mensais, alcança 294 mil trabalhadores e deve gerar um retorno de R$1,8 bilhão à economia local em 2026. Esse cenário se confirmará caso o texto seja sancionado até o fim de 2025 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conforme aprovado em 5 de novembro pelo Senado Federal, concluindo a votação nas duas casas do Congresso Nacional. A projeção foi elaborada pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, o ETN, setor de pesquisa do Banco do Nordeste, que fez e avaliou essas situações caso essa medida seja mesmo aprovada pelo presidente Lula. A análise tem como base a proposta do governo federal para o ano de 2026. Em outubro, o projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. A gente continua com mais destaques, porque ao lado de Valdemir Catanho, superintendente do Detran, Eumano de Freitas, o governador aqui do estado do Ceará, comunicou uma nova fase do programa CNH Popular. De acordo com o governador, essa edição será que vai disponibilizar o maior número de vagas. Ao todo, serão 35 mil beneficiados. Desse total, 25 mil serão para ampla concorrência, com inscrições que já podem ser feitas, né, que começaram nesta quinta-feira. As demais serão destinadas exclusivamente para universitários, com 3 mil vagas, povos indígenas, 500, pessoas surdas, 150, e os povos quilombolas, que tem o número 500 aí nas vagas. Também serão disponibilizados capacetes para quem for contemplado com a categoria A, motocicleta, e além disso, o governador também detalhou outro benefício. Serão ofertadas 500 para mudança para categoria D. Então, quem quer aí ter a carteira para dirigir caminhão vai ter essa oportunidade. Você confere agora a fala de Eumano de Freitas. Uma notícia muito importante para um momento muito importante, que é a inscrição para a carteira popular, CNH popular, aqui no nosso estado. Eu vou dar aqui um tempinho, porque é para você ficar ligado, porque, em regra, quando a gente abre o sistema, muito rapidamente as vagas são preenchidas. Então você fica atento que nós vamos dar aqui daqui a pouco um sinal para que o sistema vai abrir para começar as inscrições. E olha que esse ano é o ano de maior número de vagas da história desse programa. Vão ser 35 mil vagas. Hoje vai ter uma parte dessas 35 mil vagas. Semana que vem vai ter novidade. É, o pessoal deve estar imaginando por que ele está rindo. É porque eu estava falando aqui, a cadeira estava baixando. Eu estava desaparecendo aqui na imagem. Bem, mas o complexo do Pecém alcançou um novo recorde histórico em 2025. Até outubro, o porto já movimentou 582.238 TEUs, unidades equivalentes a contêineres de 20 pés, superando o total registrado em todo o ano de 2024, que foi de 555.350 TEUs. O resultado reforça a trajetória de crescimento e eficiência operacional do terminal cearense. A movimentação geral também apresentou alta. Foram 17.045.228 toneladas, número 7% superior ao do ano anterior. O desempenho é impulsionado pela expansão das operações de importação e exportação, pela consolidação de novas rotas marítimas e também pelo fortalecimento das empresas instaladas no complexo do Pecém. Ceará em rede. ANC, clima e tempo. Vamos agora com a atualização do clima e tempo em todo o estado do Ceará, na capital cearense, região metropolitana e nos mais diversos lugares do nosso querido Ceará. Final de semana tá chegando, né, Eudes Viana? Eu começo aqui pela capital cearense, 27 graus, parcialmente ensolarado, e nesta sexta, mínima de 26, máxima de 31. No sábado, mínima de 27, máxima de 31, o clima pode ser nublado, e no domingo também parcialmente ensolarado, mínima de 27, máxima de 31 graus. Nesta sexta-feira, a possibilidade de chuva varia entre 10 e 5%. Ceará em rede. ANC Política. ANC Política. Que vem chegando com Luciano Augusto no Ceará em rede de hoje, destacando a proposta de parlamentares cearenses movimentando o Congresso Nacional nesta quinta-feira em Brasília. A primeira proposta do senador Eduardo Girão muda as regras para a criação e composição das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Segundo ele, só poderiam participar das CPIs os parlamentares que assinaram o pedido para criá-las. A ideia, de acordo com Eduardo Girão, é garantir que essas comissões sejam conduzidas por quem realmente tem interesse em investigar os fatos, evitando interferências políticas. Durante pronunciamento nessa quinta-feira, Eduardo Girão também falou sobre outro projeto de lei que protocolou, dessa vez, que proíbe ministros e juízes de tomarem decisões nos 30 dias antes da aposentadoria. Ele disse que o texto foi uma resposta à atuação do ex-ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no julgamento sobre a descriminalização do aborto. Girão também mencionou que entidades jurídicas e religiosas, como a CNBB e o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, entraram com pedidos formais para anular o voto de Barroso, alegando irregularidades no processo. Do Senado direto para a Câmara dos Deputados, porque a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou um projeto que cria o selo Empresa Amiga das Micro e Pequenas Empresas, que é uma forma de reconhecer e valorizar as grandes companhias que mantêm relações justas, transparentes e sustentáveis com pequenos negócios. O destaque vai para o deputado Luiz Gastão, do PSD aqui do Ceará, que foi relator dessa proposta e autor do texto aprovado. O projeto original do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, previa a criação de prazos obrigatórios de pagamentos das grandes empresas para micro e pequenas. Mas Luiz Gastão preferiu transformar a obrigação em um incentivo, criando o selo como forma de estímulo à boa conduta empresarial. Pelo projeto, a adesão ao selo será voluntária e as empresas interessadas precisarão cumprir alguns requisitos no ano anterior para receber o reconhecimento. De Brasília, direto para a Assembleia Legislativa, o plenário da Alesse aprovou durante sessão plenária nesta quinta-feira um projeto de lei do governo federal que altera uma lei de dezembro de 2017 que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do quadro de pessoal técnico administrativo da FUNESC, que é a Fundação Universidade Estadual do Ceará, da Fundação Universidade Regional do Cariri Urca e da Fundação Estadual Vale do Acaraú. Segundo a proposta, o objetivo é promover melhorias funcionais e remuneratórias para os servidores do quadro de pessoal da FUNESC, Urca e UVA, estabelecendo, além de aumento de vencimento básico, um novo percentual para gratificação de desempenho técnico-administrativo. O projeto amplia ainda as referências da carreira de assistente de gestão em educação superior e estende a gratificação de incentivo técnico-administrativo a outros grupos ocupacionais das universidades. Ainda hoje você confere que a internet 5G deve chegar em todas as regiões do Ceará, segundo o governador Elmano de Freitas. Novembro inicia com calor intenso e baixa umidade no Cariri, aponta Funsemi. Após Maranguape ser apontada como cidade mais violenta, prefeito cita ações de combate ao crime. E a Alessia aprova o projeto de lei que torna Nossa Senhora de Fátima padroeira da região metropolitana do Cariri. Tudo isso aqui no Ceará em Rede. Ceará em Rede. Nos acompanhe pelo anoticiadoceará.com.br. Estamos ao vivo também no Facebook, A Notícia do Ceará, e no YouTube TVNC. Nossas lives já estão no ar para você acompanhar, deixar seu comentário, para interagir, para fazer parte desse Ceará em Rede com a gente. E tem, além do nosso portal, do anoticiadoceará.com.br, as nossas redes sociais, não é isso, Werner? É isso aí, nossas. Notícia de peso para você que é da agricultura familiar ou produtor rural de qualquer porte. Esses são os últimos dias para aproveitar as condições especiais do Banco do Nordeste e dizer adeus às dívidas. Garanta já seu desconto de até 95% para liquidar e até 65% para negociar. Ligue 0800 728 3030. Descubra se você é um beneficiário e tire esse peso das costas. Banco do Nordeste, Governo do Brasil. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Quem quer que... Chama Gás Campos Sales. Ligou, chegou rapidinho. Anota aí. 88 99795 3060. 99795 3060. Atendimento com confiança e carinho da sua revenda Super Gás Brás. Super Gás Brás é mais que energia, é super. Super Gás Brás. Prefeitura Municipal de Fronteiras, construindo novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Ei, jovem, chega aqui de mansinho. Alessi vai te ajudar a encontrar o caminho. Ei, jovem, se liga no movimento. Chegou o Ceará de Valor, pra descobrir seu talento. Ei, jovem, apareceu a oportunidade. O Ceará de Valores vai desenvolver suas habilidades. Ei, jovem, tome uma atitude. O Ceará de Valores, feito para a juventude. Ceará de Valores, o programa da Alesse para a juventude cearense. Cuidar da sua saúde é prioridade na clínica Dr. Paulo Ney. Anote a agenda dos nossos especialistas e garanta seu atendimento com quem entende do assunto. Dia 7 de novembro, Dr. Luiz Geraldo, endocrinologista. Dia 8 de novembro, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, médica vascular. Dia 10 de novembro, Dr. João Paulo, endoscopista. Dias 11 e 25 de novembro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Agende agora mesmo sua consulta ou exame pelo fone WhatsApp 889-9962-1018. Com a Rede ANC, você recebe conteúdo diário de todas as regiões do Ceará. Informação com credibilidade, feita por jornalistas experientes. Apoio editorial, visibilidade e zero custo de adesão. É a sua rádio mais forte, com mais conteúdo e mais alcance. Faça parte da maior rede de rádios do Ceará, do Nordeste e de boa parte do Brasil. Fale agora com a Rede ANC, 85 9 91 55 98 41. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Sempre acompanhando os avanços tecnológicos, a Rede A Notícia do Ceará também está presente nas plataformas do Facebook, Instagram, Spotify e YouTube. Os seus canais de notícias são comprometidos com o jornalismo sério e ético. Sem dúvida, as redes sociais da ANC são consideradas uma forma expressiva de comunicação que tem conteúdo de qualidade. No Facebook, você encontra como A Notícia do Ceará. No Instagram, arroba A Notícia do Ceará. No Spotify, ANC Entrevista. E no YouTube, TV ANC. ANC. Ceará em Rede. Voltamos no Ceará em Rede de hoje, nesta sexta-feira, sextou, minha gente. 7 de novembro de 2025, a gente está de volta com mais informações a partir de agora. No Ceará em Rede, você não perde a hora. Agora 7 horas e 20 minutos. 7:20. Aquele momento de dar aquela atualizada no trânsito no nosso estado, no estado do Ceará, com a viatura da ANC que passeia por todas as regiões em solo alencarino, não é isso, Werner? É isso aí, eu, Diviana, e aí eu vou lá para a região de Sobral, informando aí Sobral Massapê, fazendo esse percurso. Aí você que vai sair de um município para outro e o trânsito é bem tranquilo. Claro, ali em Sobral, né, como a gente sabe, uma cidade já bem desenvolvida, tem um certo trânsito dentro do município, mas você que sai e vai para Massapê, o trânsito é bem tranquilo. Você que vai aí passar pela CE-362 e ali pega a Avenida José Euclides Ferreira Gomes, lá em Sobral, em direção a Massapê. Ceará em Rede. A gente agora vai para mais uma rodada de destaques aqui no Ceará em Rede. Começa por Massapê. Você passou há pouco pelo município, porque o prefeito da cidade, o Osíris Pontes, que é do PSDB, fez um balanço dos 11 primeiros meses à frente da gestão municipal e destacou as principais conquistas obtidas, mesmo diante das limitações financeiras enfrentadas neste primeiro ano de mandato. Segundo o gestor, o diálogo e a articulação política com os governos estadual e federal foram fundamentais para garantir avanços estruturais e sociais no município. Entre os principais resultados, Osíris citou a implantação de escolas de tempo integral e a construção de unidades básicas de saúde de grande porte. Ações que, segundo ele, reforçam o compromisso da administração com a educação e com a saúde pública. Você falou do primeiro ano, a gente está aí com 11 meses de gestão. Foi um ano que não teve muito recurso, mas graças a Deus, com as parcerias, com as pontes que a gente constrói, dialogando com o governo estadual, com o governo federal, conseguimos conquistas importantes, como escolas de tempo integral, unidades básicas de saúde de grande porte. E apesar de ser o primeiro ano e a gente pega o município numa situação muito difícil, a gente tem avançado bastante. A gente sai de Massapê e vai para Maranguape, porque o prefeito do município, Átila Câmara, do PSB, comentou sobre a situação da segurança pública no município, após a cidade ser apontada como a mais violenta do Ceará. Em entrevista à ANC, o gestor reconheceu que os índices atuais não agradam e atribuiu o aumento da criminalidade à disputa entre facções criminosas. Apesar do cenário, o prefeito ressaltou que o governo do estado tem ampliado o efetivo policial e atendido aos pleitos do município. Segundo Átila Câmara, o poder público segue empenhado em fortalecer as ações integradas entre as forças de segurança para conter a violência e devolver à população o sentimento de tranquilidade. Bem, o estado ampliou a força de segurança em Maranguape. Infelizmente, os números não nos agradam, não são os números que a gente gostaria de divulgar, mas, de fato, muito por conta dessa guerra fratricida entre facções que tem se degladiado diariamente, elas saem de casa determinadas a, de fato, se matarem diariamente. E isso tem elevado os índices, de fato, tem prejudicado a sensação de segurança da comunidade, mas o policiamento de Maranguape foi ampliado, os pleitos têm sido atendidos e a gente vai perseguir sempre essa luta. Muita gente tem sido presa, muitas armas apreendidas e a luta é essa, diária, para que a gente possa continuar fazendo o trabalho de repressão ao crime para dar mais segurança à comunidade. O governador Elmano de Freitas, do PT, anunciou que o estado do Ceará está próximo de firmar um acordo que garantirá internet em 100% do território estadual, incluindo áreas urbanas e rurais. A declaração foi feita esta semana, na quarta-feira, durante evento no Palácio da Abolição, que tratou de novos investimentos do estado em abastecimento de água. Segundo o governador, o acordo deve ser concluído ainda neste mês. O chefe do Executivo Estadual afirmou que a expansão da conectividade está ligada ao processo de interiorização de políticas públicas, como a educação em tempo integral e a ampliação dos serviços de saúde, incluindo tratamentos contra o câncer e cirurgias no interior. Vamos levar a internet para 100% do território cearense, zona urbana e rural. É provável que o Ceará seja o primeiro estado do planeta a ter internet 5G em todo o seu território, zona urbana e zona rural. Ceará em rede. Agora a gente volta com os nossos correspondentes, a gente vem para a primeira participação deles, sempre agradecendo a todos pela contribuição valiosa aqui no Ceará em Rede, em toda a programação da ANC, e agora abraçando as emissoras que fazem parte dessa rede para a transmissão do Ceará em Rede aqui no início de todas as manhãs. É isso aí, Desviana, eu começo lá no centro-sul do nosso estado, lá em Quixelô, Rádio Bom Jesus FM 104,9, Raul Monteiro, aquele abraço. Aí eu vou pro Sertão Central, lá em Quixeramobim, lá no Sertão FM 87,9, abraço para todo mundo que faz parte. Aí aquele abraço também para o pessoal da região, e lá em Itatira, a gente também manda um abraço pro Nilton Castro, a Rádio Sertão Central FM 104,9. Eu, Desviana. Agora sim a gente vai com os correspondentes, começando por Sobral, porque Romulo detém suspeito de extorsão e ameaça no centro de Sobral. Então a gente vai conferir agora os detalhes com o Dinei Oliveira. A Guarda Municipal de Sobral, por meio da equipe Romu, Ronda Ostensiva Municipal, segue intensificando as ações preventivas nas imediações do mercado público, com o objetivo de garantir maior segurança a comerciantes e frequentadores do local. Durante o patrulhamento na manhã desta quarta-feira, dia 5, a equipe recebeu informações sobre um indivíduo que estaria ameaçando e extorquindo comerciantes. Imediatamente, os agentes iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito. Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal e encontrada uma faca em posse do homem. Após consulta ao sistema via CIOPS, verificou-se que ele possui uma extensa ficha criminal, incluindo homicídio, e era apontado como integrante de uma organização criminosa. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, alguns comerciantes compareceram e formalizaram denúncia, relatando que o suspeito havia exigido a quantia de R$700 sob ameaça de morte. Mesmo temerosos, decidiram representar contra o acusado. De Sobral, Dinei Oliveira, para a ANC. ANC Brasília. ANC Brasília. A gente pega a ponte aérea e vai até a capital federal, destacando, trazendo mais detalhes. O Luciano, inclusive, falou sobre a movimentação da bancada cearense. E agora a gente reforça com mais informações, porque a bancada federal do Ceará se reuniu em Brasília para definir as prioridades das emendas ao orçamento de 2026. E a saúde deve concentrar a maior parte desses recursos. Reportagem agora, direto de Brasília, com Maicon Viana. A reunião foi coordenada pelo deputado Domingos Neto, do PSD. Estiveram presentes o governador Eumano de Freitas, do PT, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também do PT. A bancada terá 415 milhões para destinar projetos em 2026. Segundo o deputado, mais da metade dos recursos será destinada à saúde, atendendo ao governo do estado, a prefeitura de Fortaleza e a diversos municípios do interior. Além da saúde, os recursos também devem contemplar ações em educação, segurança pública, desenvolvimento agrário e regional. Outra parte vai garantir a continuidade das obras da nova sede da Polícia Rodoviária Federal no Ceará. A reunião ainda contou com a participação de representantes de órgãos federais e estaduais, que apresentaram demandas prioritárias, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Embrapa e o DENIT. O governador Eumano de Freitas solicitou 200 milhões. Já a Prefeitura de Fortaleza pediu 75 milhões. Esses valores foram considerados garantidos na partilha. A bancada tem até hoje para fechar a divisão final dos recursos. Maicon Viana, da sucursal ANC Brasília. Agora a gente vai com o Rosil Bezerra, porque ele destaca que a Prefeitura de Limoeiro do Norte estoura limite da folha e entra na mira do TCE, o Tribunal de Contas do Estado,